Rádio Rock. Filha, o que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Chuva, né, pai? E o que é que tem uma membrana delgada, uma capa semirrígida de ectoplasma e pertence ao filo sarcodina? Falando em filo, cadê seu irmão, hein? Peraí que eu vou chamar... Quer saber mais? Leia Gênios, uma revista com curiosidades, quadrinhos, jogos e que traz grátis material didático para ajudar na escola. E juntando 6 cupons, você ganha um Rádio Gênios. Pegue a sua todo sábado nas bancas por apenas R$6,90. Você já pode ter o Rock Tones Rádio Cidade no seu celular de qualquer operadora. Mande um torpedo SMS com o texto SOM para o número 48800 e deixe o seu celular com a cara da Rádio Rock Cidade. Mais músicas. Você entendeu direitinho? Cidade, a Rádio Rock. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Your life. a time. You know there's never enough hours in a day. You know there's never enough hours in a day, in a day, in a day. Lembre-se, forte é caranguejo que vai pra feira amarrado. Ronca, ronca. Fly over, fly over. Rapaz, e aí, Zeca, tranquilo? Tudo em paz, tranquilidade. Quem me dera se em todas as segundas-feiras aqui na Rádio Cidade, no Ronquinha, a gente pudesse abrir o programa da gente com uma música como essa aí ao fundo, cara. Fly over. Essa é a canção que abre o novíssimo disco do Ace and Dub Foundation, Fly Over. Fly Over. E ao chegar aqui à rádio, recebi uma carta sensacional da Irineia de Belfort Roxo, que entre os pedidos dela, ela solicita pra gente mostrar exatamente essa música. É brincadeira, cara? Fly Over. O disco do ADF chama-se Tank, Tank de Tank. Foi lançado mês passado lá fora e já tem a sua versão brasileira garantida para mês que vem. E evidentemente o Ronquinho vai fazer uma promoção bacana com o disco dos nossos amigos. Boa! E aí, tranquilo, cara? Tudo em paz, tranquilidade. E bem acordado, né? Já começando já. Verdade. Ah, não. Elétrico. Essa aí é a turma da baba, essa hora já tá em pé fazendo polichinelo, né, mano? E hoje nós temos as quatro mocinhas de novo atendendo as ligações, né, cara? Sensacionais, as meninas ronca-ronca. E elas trabalham em grupo, né? Sensacional. E você sabia que por essas coincidências absurdas que só acontecem com o Botafogo e o ronca-ronca... as quatro fazem aniversário hoje. Você já viu isso, cara? Olha, quatro é verdade, meninas? Produtoras telefônicas. É verdade, rapaz. Fazendo aniversário mesmo, nunca vi. Tu já viu isso, cara? Olha, nunca na minha vida. Liga pra Telemar aí, pra Vivo, Oi, é, Claro... Telesp, Fapesp e tudo mais. Não tem registro disso, cara. Não tem nada, cara. Só aqui que tem. Mas enfim, mais ou menos o que está na pauta para hoje: Joe Jackson, The Waterboy, Sun Ha, My Bloody Valentine, The Triffids, Van der Graaf Generator, Mars Volta. E vamos passar por emoções fortes juntinhos aqui, hein? Tantas emoções. Vamos ouvir novíssimos discos juntos. Músicas que eu não conheço, eu gosto disso. Desvirginar aqui no ar o disco, colocar e a gente curtir o momento together, né, cara? Boa! The Fall, A Bolha, Stiff Little Fingers, Milo, o DJ produtor escocês que vem aí, o Skull Bits. Agora dava pra tocar mais meia hora de flyover, hein? Ó! Oh. Não é não? Agora então vamos fazer o seguinte, Zeca, pro clima ficar bom. Essa música acabou de ser lançada, né? 2005 total. Vamos dar um rewind. 35 anos atrás, 1970. Vamos entrar no túnel do tempo. Tá preparado? Tô pronto. Sim, malandro. Mestre dos bares na audiência, cara. A audiência é seleta, né? Sensacional. No ar! Ronca, ronca. Thank you. Cidade. Okay. colocava o meu sapato na janela, esperando o Papai Noel. Até hoje ele não veio. Hoje eu percebo o quanto eu fui um idiota. Até hoje ele não veio. Hoje eu percebo o quanto eu fui um idiota. E tudo é muito normal. E tudo é muito normal. Muito louco. Hoje, minha avó fuma uma parada estranha e meu pai depila a perna no banheiro. Minha avó fuma uma parada estranha e meu pai depila a perna no banheiro. E tudo é muito normal. E tudo é muito normal. Hoje de manhã eu não tomei café, mas é provável que eu almoce. Existem pessoas que catam comida em latas de lixo. Existem pessoas que catam comida em latas de lixo. E tudo é muito normal. E tudo é muito normal. Desorientação, né? Acabamos de ouvir a demo, já há algum tempo enviada pelo Larry do Sex Noise. Nem sei se ainda é demo esse disquinho que ele mandou pra gente, Franzino Costela 2. A revanche. E aí, ao fundo, The Stooges. Abrimos o programa com Ace and Dub Foundation Fly Over. Logo depois, os Stooges com Down on the Street, aí ao fundo. Se você, meu querido ouvinte, está com aquela sensação assim, pô, eu acho que eu já ouvi essa música, né, na interpretação de outra banda, você ouviu mesmo, porque isso aqui é roubado até hoje diariamente, né? Primal Scream, Libertines, Rapa, Sex Noise, qualquer banda faz esse som aqui, ou tenta, né? Mais pra tenta, né? Hein, Zeca? Mas quando a música entrou, você fez uma observação maravilhosa que o Iggy Pop deveria ter. Aliás, vamos mandar essa impetrepação sua, essa sua vinhetinha, pro Iggy Pop colocar uma nova versão do Fun House. O que, boa, que é isso? Boa. Diz aí, cara. Você quer que eu diga, cara? Põe um biscoito aí, cara. Ah, sim, eu falei que essa música aí é música de fumar maconha e andar pelado. Desorientação, né? Uma das meninas quer falar aí, né? Tem vinheta? Tem vinheta? Vai mandar agora? Tem pra mandar? Ela tem a voz meio grossa, mas tudo bem. Faz... Deixa eu falar. Boa noite, queridos. Professor Maurício, só um segundo. Eu queria mandar um beijo enorme pro meu DJ Franklin Downs, melhor DJ da Tijuca. Clarice Esteves e Carlos Ari, que são grandes ouvintes do programa. A Lot of Time. E pra minha lindinha também, o Atanabe e toda a família Atanabe, ela tá cada vez mais gatinha, mais bonita do que nunca. E um beijão enorme pros meus pais. Beleza, fui. Sensacional. Pô, fica fazendo propaganda da Atanabe mesmo. Não, se mandar um sushizinho aqui, um salmãozinho Poluído, aí tá comendo, tranquilo. É, tá comendo mole. Pô. Legal. Ninguém come mais, né? Parece que foi condenado pra sempre. É, né? Rapaz, tá dando bicho. Beleza. E é bom que é baixo o preço, né? Pois é. Não. Não. Tony Platão hoje no Rock Bola foi flora de aturar, hein, cara? É, rapaz. Putz, é um bicho de pé, não, cara? Mamãe me acorde. Vaguinho, coitado. Vaguinho, presta atenção, cara. Aí, Maurício, tem uma promoção maneira aí pra tem pessoal. Tem uma lixeirinha, hein? Vamos mandar? É a promoção que a gente já vinha fazendo algumas semanas, né? É verdade. Recebemos um reforço aí. Como a gente tá com essa produção forte no telefone, vamos fazer pro telefone. Agora tem o seguinte, vamos fazer essa promoção, Zeca, na primeira hora, até uma da matina, porque de uma às duas a gente vai fazer uma outra. Boa, promoção dupla. Com um disco espetacular, que mais tarde eu conto a história dele. Boa, espetacular. Vamos mandar a primeira então. 2221-029, pode ser? É, mas você sabe o que você vai perguntar? Não, rapaz, eu vou deixar o seu, pô, seu assim, critério. Solavanco total? Ah, você vou é o perguntar cara. Qual é o nome do restaurante japonês da Watanabe. Vamos pensar na pergunta bacana, mas antes da pergunta pro White Stripes, né? Uhum, isso, CD Kit White Stripes. CD e DVD gravado em Blackpool. Vamos criar um clima bacana aqui pra gente pensar direitinho. Vamos lá. Tá preparado? Sim, senhor. Ih, rapaz, o que aconteceu aqui? Agora. Well, I'm drifting and drifting. Ow! Like a ship out on the sea. Ronka, ronka. And oh, I've been drifting and drifting, baby. It's just like a ship out on the sea. And oh, you know I ain't got nobody now, baby. In this great big old world that care for me. If my baby would only take me back again, oh Lord, if my baby would stop fooling around and take me back again. You know I messed around out here now, baby, yeah. Let me tell you, I don't even have no friend. I gave you all of my money, baby. Tell me, what more can I do? Anyway, baby, pray tell me what more can I do? Yeah, I know you may be a good little girl sometime now, baby, but I'm standing here to tell you, I know you'll never be true. And that is why I got to say, la la la. O Ronca, Ronca. Cidade. A Rádio Rock. O que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. de brincar comigo. Stop fucking around! I'm gonna fuck you up if you keep fucking me over. I won't fuck you up if you keep fucking me over! Você fica mexendo comigo, eu vou matar você. Don't be talking about my mother! Don't be talking about my mother. Não fala sobre minha mãe. Don't be talking about my mother! What the fuck? O que está acontecendo aqui? What the fuck? Fuck me hard. Harder, please. Fuck me hard. Harder, please. Rapaz, é tanta gente pedindo essas vinhetas que a gente usa há muito tempo que quando elas entram, entra logo de enfiada, né, cara? E cadê o Dio, como eu te amo, pra dar uma regulada aqui nesse... É, tem que chamar o Dio. Mas ouve aqui, essa música só pode tocar na primeira hora do programa, né? Porque é baba com certeza, né? É verdade. Esse é um disco muito, muito, muito, muito legal que eu procurava um tempão e tava sumido e reapareceu hoje, rapaz. Ouve só. O disco chama-se And, A Means to an End, The Music of Joy Division. Nós ouvimos a banda trio, às vezes dupla, low, que é muito low, é muito devagar mesmo, interpretando Transmission. São 14 músicas do Joy Division interpretadas por a maioria absoluta desconhecida e alguns muito conhecidos, como Mob, por exemplo, né? Esse aqui, quem é essa muquirana que tá no fundo aqui? Ih, não tenho a menor ideia. O Mob tem... Olha aqui o Mob. O Mob tá na onda, né, cara? É o cara. As músicas são... É, um disco lançado pela Virgin em 1995, há 10 anos atrás, She's Lost Control, Day of the Lost, New Dawn Fates, Transmission, Atmosphere, Insight, Love You Tears Apart. Love You Tears Apart é a mais conhecida, né? Esse Mob aqui tá chato pra Meirelles também. Esse Isolation, Heart and Soul, 24 Hours. Warsaw, They Walked in Line. Interzone, uma versão muito bacana do Tortoise para As You Said. Deixar tocar, né? É bom, hein? What the fuck is this? Ronca, ronca, cidade. Será que clareou? Clareou, hein? Cadê o Dio? Aqui ao fundo já o Tortoise, com outra música do Joy Division, que pertence a esse CD chamado And. Aí ao fundo, As You Said. E nós ouvimos a Stanton Miranda. Conhece ela? Não, não a conheço. Eu também não. É. Se alguém conhecer, qual é o telefone da rádio? 2221-1029. Aproveita. Você me mata, viu? Mandar um abraço pro Edu, que mandou uma mensagenzinha pra gente aqui ainda agora. Edu deve estar sintonizado no ronquinho, hein, cara? É, deve estar, com certeza. Cheio de história pra contar, Rio Sul, né, cara? Historiador, rapaz. É, comendo pizza, milkshake de chocolate. Mas aproveitar o Tortoise ao fundo, não sei se melhorou também não, mas vamos aproveitar o Tortoise ao fundo pra fazer, botar no ar a promoção com o DVD do White Stripes, gravado em Blackpool, na Inglaterra, ano passado, e o CD Elephant, o último disco. Aliás, rapaz, hoje, já estamos na terça, né? Uhum. Mas vamos fingir que a gente tá na segunda. Hoje, dia 18, a nova música do White Stripes, Blue Orchid, se eu não me engano o nome, isso aqui é o conclave lá do Vaticano, né? Pra sim, dar uma sim, força claro. Pro novo Papa. Lógico. A nova música do White Stripes está sendo lançada oficialmente, entre aspas, para download na internet, única e exclusivamente na internet. Então, se você tá de bobeira, você pode baixar oficialmente o Blue Orchid, o novo compacto do White Stripes. O disquinho físico sai apenas no dia 30 de maio. E o álbum cheio do White Stripes sai apenas no dia 6 de junho. O disco chama-se Get Behind Me, Satan. E aproveitando o Tortoise, vamos colocar então a promoção no ar, o DVD e o CD Elephant, para quem ligar para... 2221-1029. E vamos botar um grau de dificuldade maior, né, Zeca, nessa pergunta? Vamos lá, porque, rapaz, a gente já vem há umas 4 ou 5 semanas com essa promoção. Então, para priorizar realmente a rapaziada que gosta do White Stripes, a parada é a seguinte: já tá circulando por aí uma informação, aliás, no site do Ronca Ronca, no Tico Tico, a paradinha que eu escrevo lá, eu já comentei isso há uns 2 meses atrás, quando começou a rolar a notícia da possibilidade do White Stripes vir ao Brasil. E a coisa parece que vai acontecer mesmo agora, pelos próximos dias. Só que tem uma situação muito peculiar, e aí entra a pergunta. Parece que o White Stripes só virá a uma cidade, a uma capital brasileira. Então o telefone qual é? 2221-029. Isso está circulando loucamente pela internet. Ligue para cá e diga qual é a única capital brasileira onde provavelmente o White Stripes vai se apresentar. Isso aí, se vira, maluco. Catuca aí. Mas por falar em vir ao Brasil, vamos mostrar o tal do escocês, o Milo, DJ produtor. A música chama-se Destroy Rock and Roll. A hora do palco, mesmo. Ronca, ronca. A rádio rock. Ronca. sensations of the third eye through distorted and exaggerated images, perverted movements of the body and breakdancing and other forms of dancing. And we especially call for the judgment in this hour and the destroying of rock music directed specifically against children through the videos that were portrayed. And working specifically through these individuals, for whom we call forth the judgment of the sacred fire in this hour before the throne of Almighty God, Prince, Bruce Springsteen, Tina Turner, David Bowie, Van Halen, Madonna, Huey Lewis and the News, The Cars, Herbie Hancock, Bonnie Tyler, Stevie Nicks, Herbie Hancock, Men at Work, ZZ Top, Paul McCartney and Michael Jackson, Weird Al Yankovic, Cindy Lauper, Pink Floyd, The Pretenders, Billy Joel, Billy Idol, Elton John, Neil Young, Sheena Easton, Patti Smith, Scandal, Michael Jackson, the Throne of Almighty Weird, Big Coach Pink, Scott Young, Six, Scandal, Pacifica, Young, Six, Scandal, Big Pacifica, Scott Young, Six, Scandal, Idol, Perverted Minds of the Body, Next, Luke, Louis, the Throne of Almighty God, The Pretender, Michael Jackson, Scott, mais honesto da Baixada Fluminense.